localizar táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06. Xenônia 310, controle. Prossiga, negativo contato em todas as frequências que foram solicitadas aqui. Gente, o centro solicitou que o senhor coordena na frequência 125, decimal 45. Obrigado, senhor. Vou tentar novamente. 6310, positivo, 45. É para Tanguísque, Lima Oscar, controle. Controle na escuta, tentou contato com o centro, chama e não responde. Sim, tentaremos na 125 decimal 45, como solicitado pelo centro. 125 decimal 45, esquimó. Estabilizou no ILS o azul 4070. Azul 4070, ciente, complete procedimento, chame torre em 198.95, bom pouso. 198.95, obrigado. Torre de Salvador, muito boa noite, o azul 4070. Na final, baixado e travado. 4070, avistado, pouso autorizado no zero. O vento em Salvador, 070 graus, 5 nós. Autorizado o pouso no zero, azul 4070. Tango isso, clima ótico, controle. Antônio, 352-16. Eu não meia, prossiga. É, poder coordenar o Barmos Pro de Aracaju? Aguarde coordenação, 352-16. Aguardo. Autorizado, chefe, posso pronto do táxi, volta 604. Táxi, 604, boa. Salvador, é o azul 4070. Livre táxi até antes da Juliette, azul 4070. Livre táxi até antes da Juliette, azul 4070. Solo Salvador, uma boa noite, pelo 9276, tá ciente, brava, autorização, Galeão. Galeão, autorizado nível 360, Apesulu 190, SMAP, pós direto. Decola da pista 190, curva direita. Saída da El, Leda após bridge. Controle 1920.8, torre 1918.95, código transponder 5543. 2545-5216. 10 SMAP, após direto, decola da 10 curva direita da El, Leda Bridge. O controle 1908, torre 1895 e o transponder 5543. É o gol 9276-18. Correto, chame ponto pro acionamento. Vamos lá. Salvador, gol 9287, autorização Guarulhos. Gol 9287, 360 para Guarulhos. Aguarde cópia. Aguarde cópia, gol 9287. Gol 9248, boa noite. Autorizado a chegar a mar e desce sem restrições para 3.000 países de estado 1012. Ok, para 3.000 sem restrições 1012, gol 9248. Gol 9248, da presidente, Vena Proa de Duna. Proa de Duna, da presidente. 2. Salvador Gol 1604, temos Pono Pono 6, 36 a bordo, 3 horas e 30 minutos alternando o Recife. Autonomia? Autonomia, 3 horas e 30 minutos a Recife. Livre Time, via Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, transferência. Indy Alpha, ponto de espera, transferência 1895. Pode sim, autorizado ingresso, portão 02. Está ingressando um via Juliette para o portão 02, azul 4070. Salvador, Hugo 604, próximo ponto de espera da 10, pronto. 604, autorizado ingresso, decolagem 080, 59. Ali decola da 10, 604, boa. Gol 9287. Pronto, cópia. Guarulhos, 360 autorizado, direto bloco, direto. Desculpa. Guarulhos autorizado, 360, Apezulu 10. Bridge, Apezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Desconsiderando a posição bloco. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El Leda, após Broad Bridge. Controle 1-20-8. Torre 1-8-95, transponda 5542. Autorizado Guarulhos, linha 360, via Pezolo 10, desconsiderando o ponto. Após 30, intercepta Pezolo 6, Bravo Hotel Zulu, após voo 30, após check com o é cola da 1-10, na curva na direita, na da Eoleta, após voo abrir. 208 ao controle, 1895 é a torre, e aciona 5542, voo 9287. Corretíssimo, chame pronto para o acionamento. Pagará, check. O Gol 9276. 04, boa noite. 804, boa noite, contato radar na decolagem, saída Momo Frutti, autorizado a nível de voo 370. 370, Momo Frutti. Chama 224, boa noite, autorizado chega da Mari, desça para 4 mil pés, sem instruções, ajustado no 092, da presente, vendo por hoje, dona. Boa 9248, desça para 2 mil pés, o ajuste no 092, autorizado LS, XOI, pistão no 0, reporta no localizador. 2012, reportará no localizador o voo 9248. Lama 224, reautorizado, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, desça para 6224. Suba restrito para 350. 350, restrito 604. Controle 1, 604, solicito apoio do Bodubu. Firme. 604, solicito apoio do Bodubu. Cubugo. Cubugo. Agora a exploração, Gol 904. 604, guardando. Confirme, Cogbo ou Abuco? Cogbo. Cogbo. Gente, autorizado Cogbo da presente, Gol 9604. 604. tá pronto? Sim, a gente chama e pronto pro táxi. Boa, gol 9248, livrou. Livre táxi até antes da Juliette. O 9248. Boa noite, táxi até a Juliette, ô. Salvador, chamei 6303, paciente da Charlie, solicito 340 Guarulhos. É o 6303, é 360 Guarulhos, autorizado, Upzulu 10, bridge, Upzulu 16. Decolada 10, curva direita, saída da Euleda após bridge, controle 120.8, torre 18.95, transporte 5544. 360 autorizado, apesar do Zulu 10 até Bridge, apesar do 16, que é o Bravo até o Zulu, Fox Bridge e Fox. Decolada 10, curva direita da Elde da Bridge. Controle 208, torre 295, 5544 Transponder. Correto, chamo pronto para acionar. Camarada, ocupação. Azul 4212, smoke identification, descend to foot level 050, both arrival. Aqui para pista vista, Xaner 6224. Torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado. Xaner 6224. Torre de Salvador, Oxaner 6224, na final avisou. Oxaner 6224, cheque o trem, livre pouso 910, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1012. 1012, ciente, aguarde para o trem, Oxaner 6224. 276, aguarde, puxa. Aguarda. Claro, táxi do gol 9227, temos o 92 a bordo, com 350, atenando o galhão. E aguarda a companhia ingressar no pátio pelo 805, após prossegue Índia por temperatura 1895-0102, gol 9287. ML2, aguardando a presença da companhia, estamos no visual após segue Índia, mais paradão no zero. Lá, chama 1895. 9248, ingresso Juliette, ponto 05. Juliette 05, obrigado, até já. Boa noite, TAM 3398, acione identificação, voz direto Duna, desça para 2000 país, Kennedy Delma 0-1-2. Voz direto Duna, Kennedy Delma 0-1-2, TAM 3398, destina 2000 país. Confirma o trem? Afirmativo, baixou e travou. Obrigado. Frente livre e pouso. Graças. Boa noite, Alpha 083. Bom arrival, Transplant Level 060. Do solo, tá livre o início do pushback, reporta para um táxi. Perdão, está autorizado, meu nome 276. Sim. Boa noite, voa 9287, passa para dar 1-0, fala próximo. Falei 9287, linha, mantém 1-0. A linha, mantém 1-0, voa 9287. Xenem 6224, solo 52, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita, 121, 9, Xenem 6224. Roger, clear the Azul Fox 2-1-2. Azul Fox 2-1-2. 2-4, Alpha, reporta antes da Juliette. Alpha, reporta antes da Juliette. O cenário é 2-3. Linha decola da 1-0, vento 0-7-0 graus com meia dúzia de nós. Autorizando a decolagem da 1-0, vou no 3398, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray, data 3398. Agora eu vou ir no Europa 03. Agora eu vou ir no Europa 03. Europa 083, bons arrival, setback level 060. Taxia e a Pátio Índia, ponte para todos, 895, que negar 902. Pátio Índia, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902, 902 Controle, boa noite, Gol 9287. Boa noite, Gol 9287, contato radar, subatório nível 360, voo direto Leda. 360, direita Leda, 10287. O Gol 9276 na portão, através do portão 62, certo? Passagem avião que está ingressando no Pátio Via Juliette aqui. O Xené 6224, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, agradeço o Gol 6224. Bom. Igualmente. Salvador, uma boa noite, 3305, autorização, 330. O 3305, só um minuto, copo. O 9275, podia só confirmar para eu ver? Está com 159 agora. 159, grato. Então, 3305, Recife. 3303, via Peruísque 58. Escola pista no zero com a esquerda, saída pública, atenção Caju. Controle em 20.8, adiciona 5554. Arão, transição Caju. Corrijo, Cuca Caju, você vai para o 58, 534, transição 2080 no meu controle, 3305. O TAN 3305 foi confirmado nível 330, Recife, reporta a puxa. 330, afirmo, 330, reportará quando pronto, 3305. 3 no 3, aguarda Boeing da Gol Taxiata, aguarda para autorizado, puxa, portada. Salvador, boa noite, Gol 9276, próximo ao ponto 010. 9276, linha decola da 10, vento 070 graus, com 5 nós. Livre de colagem, DNA, alinhar e decolar, só com 10, Gol 9276. Two four two one two descend for 2500 feet, Kennedy 1013, report Sierra Vista 366. Kennedy 2500, report Sierra Vista 366. Papa 083, descend to 3000 feet, Kennedy 1013. Boa noite, Papatango, Mike Charlie Alfa, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Plano igual 9287, solicita voo para o de bridge. Aguarde coordenação. Decolada 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite para 9276. Da Farmisa 360, vai direto Leda. 360 direto Leda, igual 9276. Estabilizado o localizador da pista 90. São 3398, complexo final, Sumi Torre, 1895. Chama na Torre Salvador, São 3398, pô. Oi, Salvador, boa noite, tá 3398, estabilizado LS, X-ray da pista 10, campo à vista. 3398, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 070 graus com 3 nós, altímetro no 013. KNH no 013, trem de pouso recolhido ainda, tá 3398. Estamos com outra aeronave com portador aberto. Por favor, transmita na frequência da torre 18195. Canadá, azul 410, 1010. Aeronave de Chão, eu poderia chamar na frequência da torre 1 no 8 acima 95.